Eita, alternando Fortaleza. Do 896, táxi aprovado via pátio principal Juliette e Alfa até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 012. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, boa noite, 96. Cliente, via pátio Juliette e Alfa no ponto de espera, Chamarago, 1896, 1012 agora. Voo 1154, chama agora a torre, frequência 186, até o meu posto. Muito obrigado, 1154. Torre de Salvador, gol 1154. Voo 1154, tráfego avistado, ajuste no 012, senhor. Número 2 para pouso em Salvador, continua a aproximação, agora de autorização 1154. 54. Voo 18116, no solo aos 06, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Kilo, pátio 3, até o pátio principal, portão 612, nesta frequência 1816. Libera na próxima direita, táxi pela Alfa Kilo, pátio 3, depois portão 612, nessa frequência, voo 1816. Uno 1154, cheque 3. 1154, baixada e checada, avistando a aeronave livrando, 1154. Firmo 1154, pista agora liberada, pouso autorizado, pista 10, vento 020 graus, 02 nós, gol 1154. 54. Em Salvador, 1896, pronto, ponto de espera. 1896, Lima, tempo estou no zero. Lima, tempo estou no zero, 1896. No 154 no solo 09, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, Kilo, pátio 3. Após ingresso no pátio principal, portão 11, gol 1154. Alfa, Kilo, pátio 3, portão 11, gol 1154, boa. Ou 1154 somente. Após o pátio 3, ingresso no pátio principal para o 11. Ok, após o pátio 3, está sim. Principal para o 11, gol no 154. Oito autorizado a decolar, pistão no zero, vento variável com 3 nós, ajuste agora no 0 no 2, gol no 896. No 0 no 2, tem livre de decolagem, gol no 896. Voo 1896 decolou aos 1-1, chama agora o controle em 1-1-9-8, senhor, bom voo. 1-1-9-8, Prado, boa noite, voo 1896. Boa noite, senhor. Salvador, boa noite, gol no 896. Boa noite, gol no 896, suba para o nível 370 na saída Fuca. 370 na saída Fuca, gol no 896. 1856, chame Recife, frequência 126.85 e alterna 125.45. Bem, pro Gol 1896, por favor. 1896, corrigindo, chame Recife na frequência 126.85 e alterna 125.45. 2.825, 2.545, 1896, graças, boa noite. Boa noite.